Steve Zidane. Sabe, não me pede mais. Acho que eu virei aço. Virado semana inteira, tentando fazer estrago. Tô diferente desse otário. Ganhou meu corre sanguinário. Cravejando a minha joia, grifitando minha história. Ela pede mais um gin. Ela pede pra ficar perto de mim. Ela pede, sei que não quer com carinho. Ela pede. Nego, tô enriquecendo, tô me sentindo um aço. Essa mina me deu mole nessa que eu taco de lado. Essa mina me deu mole, essa que eu tiro o cabaço. Essa mina me deu mole, como de cabeça pra baixo. Nego, tô enriquecendo, tô me sentindo um aço. Essa mina me deu mole nessa que eu taco de lado. Essa mina me deu mole, essa que eu tiro o cabaço. Essa mina me deu mole, como de cabeça pra baixo. Como de cabeça pra baixo. E o buraco é mais embaixo. Ela anda bem cabisbaixo. Foda-se nela que eu encaixo. Foda-se nela que eu encaixo. A outra que nem no romance. Foda-se nela que eu encaixo. Foda-se nela que eu encaixo. Foda-se nela que eu encaixo. A outra que nem no romance. A minha chegou atrasada, é melhor pegar o busão. 20 pila na minha mão, mas se não tá querendo não. A minha chegou atrasada, é melhor pegar meu pão. É melhor pegar meu pão. Mano, China na varanda, esse é o toque dos irmãos. Nego, tô enriquecendo, tô me sentindo um aço. Essa mina me deu mole nessa que eu taco de lado. Essa mina me deu mole, essa que eu tiro o cabaço. Essa mina me deu mole, como de cabeça pra baixo. Nego, tô enriquecendo, tô me sentindo um aço. Essa mina me deu mole nessa que eu taco de lado. Essa mina me deu mole, essa que eu tiro o cabaço. Essa mina me deu mole, como de cabeça pra baixo. Mano, acorda aí.